Com esse teu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que